Eu briguei com mineirinha, mineirinha foi embora, me deixou aqui sozinho, tô sofrendo toda hora. A saudade dói demais, a égua amarela chora. Vai pra todas as mineiras, em especial a menina mineira. Ela desapareceu, não tenho notícias dela. Minha égua entristeceu, sem ela na minha cela. Se eu não encontrar a mineirinha, eu vou me casar com ela. Fama é o locutor, para anunciar ao mundo o tamanho dessa dor. Mineirinha, esse vaqueiro não vive sem teu amor. Alugou, meu povo, prepara o cavalo. Solta o boi, retorna o boi. Sou vaqueiro apaixonado, minha paixão é verdadeira. Vai ser minha linda mineira. É todo bom, meu vaqueiro. Puxa o fole, Marlos Lira. É o lourão do metal, aí meu rumo. É no meu abidu. Já anunciei no rádio, rifa amarelo locutor, para anunciar ao mundo o tamanho dessa dor. Mineirinho, esse vaqueiro não vive sem teu amor. LP Produções, arrenda o vaqueiro. Alô, mãe, menino. Eu sou vaqueiro apaixonado, minha paixão é verdade.